Alô, 5196, sala aos 49, de Belo Direito, Xiramil, sala Salvador, no Jaizona, do Sinal Márcio. Jaizona, área direita, azul, 4596. Reduza para 1709, autorizado em lance exchange, personalizado. S2000, autorizado X-Ray, reduzindo 1709, está estabilizado, 4485. Autorizado com autorizado o pouso para o 4485. Azul 4485, fica atento a parte da proximidade da cabeceira mundial. Gente. O chinês 6323, visual com a carga da Azul, na sua próxima psicologia. Chinês 6323, passo passagem da terra, está autorizado em ano, manter o seu terceiro mundial. Azul, ele faz bem, amém. 896, adiciona a identificação. Eu também chegado para mais de ouro. Até 2 mil pés, o justo no 09. Solo ao 56, libera direito no calculador 121, desse manato. Direito 219, azul, passa a descer. Yeah. Torre em 1-1 decimal 95. 118, decimal 95. Torre, 198, decimal 95, Serra do Câncer. Você está comprando essa área, visão com o campo. Palmeiras, Serra do Troca, reporte vertical de Rimar, ajuste altímetro 1009. 1009, reporte vertical de Rimar, o Serra do Campo. Decolou 05, chama o controle Salvador no 20, decimal 8. 08, bom dia. Controle Salvador, bom dia, voo no 609. Voo no 609, contato radar, bom dia, sério, por favor, para o nível de voo 360. 360, quando possível, por lá de letra, voo 609. Estou no 69, após 2006, autorizado Leda. Após 2000, Leda, gratão. Chegando a 323, negativo contato com o centro, chama o mesmo na frequência 1, 2, 3, 5, alterna 1, 2, 3, 8. 2235, 2328, ou 6232, obrigado. Até o Romeu, esquina Vendor Alfa, desça para 2171, autorizado a decolagem, pistola 0, 21, 80, 089. Pistola 0, autorizado a decolagem, voo Para 2010, ajuste no 09. Autorizado a nota que tem, reporta estabilizado, reduza para 1709. Reduzindo, reportará estabilizado, estrada da Nova. Estabilizou, 7896. Contra 8896, chama pelo Salvador, frequência 198, 2195. 1895, 7896. 9, chama o centro do Recife, frequência 128.35, alterna 123.8. 2235, 2328, graças. Papa Romeu Whisky, November Alpha, chama torre, frequência 1918, Sumano Alpha, obrigado. Lembre pouso, pista na zero, isca na zero alfa. 196, confirmei, bate. Gente, então, bate 3, libere a pista e mantém a posição, a gente ingressa na alta, chama o sol, salvador, no 2 anos, no final, nossa. Siga para o controle. 3304, autorizado, decolagem para o sinal 0, vento 2, 1, 0, 0, 0, 0, 8, 9. 3304, feito para 2.000 pés, ajuste no 019, autorizado em Electric 3, responsabilidade. Ok, pode ser o uísque, descendo para 2.019, voo no 394. Voo no 394, feito então para 2.500 pés, ajuste no 019, após o estado, vou encerrar a vista 366 e reporte estabilizado. Ok, TAP 366, reportarei. Tá, beleza, atenção para 2.500, voo no Contato radar do colágeno, supervisa sair da Arbor 1 para o nível de voo 360. Arbor 1, Sardista para 3.010, ajuste 009 e reduza para 2.009. Reduza para 2.009, desce para 3.010.019, não tem o trabalho. Reduza para 1709, reporte estabilizado. Teste para 2000, autorizado de elétrica, para a informação, gira para o manchete, para o próximo momento agora. Como para a voz, cara, afirmativo, reporte estabilizado. Passará o seu trabalho. Estabilizado, bono 394. Bono 394, chama a frequência 198.95. 395, obrigado. Bom dia. Utilizado pontos que são 0, vento 1.70 graus, 0.9, ajuste altímetro 1.09. Querido Pouso 10.019, bono 394. Eu gravo a ética, chama a de frequência 198, do Simão 95. Salvador, bom dia, Papá Romeu, Romeu gravo a ética. Papá Romeu, Romeu gravo a ética. Bom dia, ajuste 1.019, aguarde atualização de pouso. Você está levando para o campo, propõe o cancelamento, solicita uma base pela direita, capacidade 1.7, Romeu pra baixo. meu bravosco, voo instrumento cancelado aos 2:06, está presente, curva à esquerda, base pela direita, piso 17, chamo quando na final. Está liberando o estalma zero, segurança à esquerda, chamo na final 17, arrumei para a rosca. 204, chamo sempre a Recife, frequência 1-28-8, alterna 1-35-3. 2-8-8-3-5-3, grava, pode ver. Chamo Centro Recife, frequência 1-2-3-3-5, alterna 1-2-3-8. 2-2-3-5-2-3-8-2-0-6-5-1-1. 1-1-7, Romeu, para a voz. Papapapá, Carlos Eco, Charlie Inga Eco, adicione o código transponder 0152 e informe o tipo de equipamento. Sente, Charlie Inga Eco, confirmando que na rádio é Salvador 360 37 mil. Charlie Inga Eco, inicialmente tem frequência livre de coordenação no setor. Reporta 2-0 milhas de Salvador e voa direto para a Ásia. Eu diria que daqui que ele não copiou. Vamos lá, 94, aciona a identificação do serviço de chegada da Gomed 1 para o nível de voo 050. Vamos 094, mas eu não estou chegando. Siga. Elétrica daqui, livre lançamento. E aí, se bem que tem o vetor 105 reparte para o novo lançamento. O 4207, deixa para 2000 pés, autorizado a Elétrica 3, reporte estabilizado. 2000 pés, autorizado a Elétrica 3, reporte estabilizado. E para a velocidade em pelo? O azul 4207 está liberado. Está liberado. 1094, reduza para 2209, deixa para 3000 pés, em justiça 019. 2209, 3200, 2100, 19, 1104. Aciona a identificação, deixa a linha chegada boné de ano para o nível 050. Outros 485, aciona a identificação, reduza para 2509, deixa a via chegada a bomba de 1 para o número de voo 060. Boa tarde, a RGE é consciente, reporta no Ceasa. 4307. Azul 4207, remotor de frequência 193, mala do sul. 8 Certo. Ah, deu um passo espera, meu conserto. Salvador, azul 4207. 094, esse opera 2000 pés, autorizado em Electric Spray, reporte estabilizado. 2000 pés, autorizado em Electric Spray, reporte estabilizado, foro 0, mais fácil. Seguinte de 2000, 1009. Ativo, livre, pouso, 1009, 4307. Lima, vem após o Embraer da Azul na curta final do São José. Nossa, passou esse Embraer da Azul na curta final, 6140, a gente tem a mesma tela. Solos 4-2, libera direita, enchendo o solo Salvador no 2-1 do Sumo Mato. 2-1 do Sumo Mato, 4-2. Chinei 1140, autorizado decolagem por 0, 02, 10 graus, meia dúzia não. Livre decolagem 10, hoje chamei a 1140. Posso esperar pronto, 648. Bom, no 648, matei a porta, espera. Matei, o 648 é bom. Fala do 5. Salvador, passar para a parte, a MGF, a rapaziada, de condições de realizar 360 na vertical da Rimar? Afirmo, vai descer para o meu pai e realiza 360 na vertical da Rimar. Afirmo, autorizado sinal 17 na vertical de Rimar, emitir 360 com curva pela esquerda, o Charlie Índia é. Tem 330, curva para a esquerda, na vertical da Rimar, Charlie Índia. Estou aqui, reporta para descida. 1739, deixa para 2010, o Ixuna 09, autorizado elétrico 6, repasse para o zero. 2019, repasse para o zero, 1739. 1094, chama 3, frequência 198, 1095. 198, 1095, 1094. Torres Salvador, bom dia, Xanero 6140, na frente do Tapuca. 094, pouso autorizado sistema 0, vento 220 graus, 6219, altímetro 10, 19. Autorizado pouso na 0, altímetro 0, 9, 0, 4. Gol na 0, na 4, formação de tráfego, à sua esquerda, mantendo no meu pé, um Sirius, Sierra Romeo 20, sem interferência. Desça para 3.000 pés e deixa no 019. 3.000 no 019, já pode estar autorizado, 34 de gravar. Sou em Salvador, muito bom dia, do 2668, onde espera nosso colega? Sou 2668, bom dia, Matheus, onde espera? A sua escuta. Confirme se já iniciando 360? Está. Pode ingressar na final da 17, aguardando autorização de pouso. Na 17, aguardando autorização, certo, certo. Luna 094, solo 48, libere primeira direita, antes de ingresso na alfa, chama o solo falador no 2 anos do solo 9. Primeira direita na alfa, chama o solo falador no 2. Lembre que é daquilo, frequência livre. Com os autorizados pela 7, o vento de 210 graus, 109. Está em zero, completou? Afirma, foi autorizado. Tá no site. Uma 648, autorizado decolagem 1-0, 0-2, 0-0 graus, 1-0-9. Decolagem 1-0.